Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Alô, alô, W Brasil, aqui é Tatiane Damasceno, salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Fafi Prado falando. Vambora para mais uma roda de conversas? Ei, bora, bora! Olá, amores, olá, amoras. Para você, né, que já está aqui, né, que sempre está com a gente no nosso terreiro de discussões e bulimentos, você já sabe que eu sou Joyce e que nós somos da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. É autor dos livros Fogo do Olhar e Antes do Carnaval, coautor de Origens da Presença Negra em Guarulhos e organizador e coautor de Tebas, o Negro Arquiteto na São Paulo Escravocrata, que foi um livro de 2019. Especialista em cidades, planejamento urbano e participação popular pela Unifesp e mestrando no programa de pós-graduação interdisciplinar Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela FEFELESC-USP. Coordena o movimento pelo Memorial dos Aflitos no bairro Paulistano da Liberdade e o Instituto Tebas de Educação e Cultura. Dê o seu salve aí, Abílio Ferreira! Bom, antes de mais nada, Tatiane, Fafi, Joyce, quero agradecer o convite para participar desse Diáspora e dizer que adorei esse termo discussões e bulimentos. Muito legal participar disso aqui. Vamos nessa. Que delícia, querida. É uma honra tê-lo aqui com a gente. E amores e amoras, hoje falaremos sobre uma pessoa espetacular. Roda a vinheta. Foi Tebas. E bora lá, e hoje aqui com a gente, Abílio Ferreira, que é escritor, jornalista, e está entre os autores e autoras cuja produção é estudada na Antologia Crítica, Literatura e Afrodescendência no Brasil, publicada em 4 volumes pela editora UFMG em 2011. Integrou o grupo Quilombo de Literatura de 1984 a 1990, tendo também participado de vários volumes da antologia anual Cadernos Negros. Bora lá, dando aqui, né, start no nosso terreiro de discussões e bulimentos com o nosso querido convidado Abílio Ferreira. E eu acho que a gente pode, né, começar falando, querido, quem foi Joaquim Pinto de Oliveira? É isso, o terreiro é todo seu. Bora começar dizendo quem foi esse homem, né, e aí à medida que você for colocando, a gente vai aqui bulindo juntos, juntas e juntos. Bora lá. Olha, ultimamente eu tenho considerado que Tebas tem três dimensões, né? Nós temos a dimensão do homem, que é a primeira pergunta que você fez e que eu já vou responder, mas nós temos outras duas dimensões para essa palavra, que é a dimensão da alegoria e da lenda, né? Sobre o homem, Joaquim Pinto de Oliveira, ele nasceu na cidade de Santos em 1721, portanto, fazendo aniversário este ano de 300 anos, né, 3 séculos, e morreu em 1811 aqui em São Paulo. Ele viveu até quase os 30 anos de idade lá na cidade de Santos e migrou para São Paulo por volta de 1750, para se tornar em São Paulo um mestre pedreiro de prestígio, não é? Considerado um arquiteto, já pelo primeiro cronista que se referiu a ele em 1899. Ele produziu obras importantíssimas na cidade de São Paulo, sobretudo nas fachadas das igrejas, né? As igrejas dos três vértices do Triângulo Histórico de São Paulo. A igreja do convento de São Francisco, a igreja do convento do Carmo e do mosteiro de São Bento. foi alforriado aos 58 anos de idade e viveu até os 90 anos, metade da vida quase, como um homem livre. E nos deixa esse legado para que a gente possa hoje lembrar dessas figuras apagadas do século XVIII da nossa história. Bílio, é um prazer te receber hoje aqui. Já começo dizendo que nós somos um pouco xarás, eu também sou ferreira, mas eu gostaria de começar falando um pouquinho com relação a essas estruturas, né? Os prédios que Tebas fez, contribuiu, né? E foi aí liderança nos seus projetos arquitetônicos, que a gente pode citar como referência aqui no nosso centro da capital de São Paulo. Você consegue mencionar para a gente assim, algo que ele possa ter feito? Eu fico curiosa, porque é um passeio que geralmente a gente faz, né? E as pessoas pensam que aquela São Paulo, aquela capital, aquele centro, é branco, e na verdade ele é todo trabalhado por mãos pretas. Muito boa essa pergunta, Tati, porque isso pode dar uma aprofundada, né, no que o Abílio já iniciou falando, né, dessa questão das invisibilidades e apagamentos, né, dessas narrativas pretas na cidade de São Paulo, né, dessa gentrificação no território. Então, muito bacana essa pergunta. Aqui, ansiosa aqui para ouvir aqui o que o Abílio tem a nos dizer sobre. A primeira coisa importante de a gente entender sobre o Tebas é qual foi a especialidade dele. Então, o momento. Veja que o Tebas está vivendo no século XVIII. Né? O século XVIII e, sobretudo, ele morre 3 anos depois da chegada da família real ao Brasil, em 1808. Né? Então, ele morre em 1811. Família Real se transfere para o Rio de Janeiro, de Portugal para o Rio de Janeiro, em 1808. Isso é importante porque para a gente notar que o Brasil do tempo do Tebas não é o Brasil onde tinha imprensa, onde já tinha artistas pintando, né, dando uma concretude magética, iconográfica para o país. Nós não tínhamos fotografia, não tínhamos registros sobre o Brasil. Né? Então, o Tebas está vivendo nessa época. E esse momento também, o trabalho de arquiteto era diferente do que nós entendemos hoje. O Tebas tinha uma especialidade, que era entalhar e aparelhar pedras. Por isso ele é, sobretudo, um mestre pedreiro, que é considerado arquiteto, porque ele atua no aspecto artístico da arquitetura. Então, como é que ele marcou? Ele é conhecido como alguém que promoveu a renovação estilística da arquitetura paulistana do século XVIII. Como foi que ele inovou nessa arquitetura, na fisionomia da cidade? Vamos lembrar que a cidade de São Paulo era toda construída de taipa, inclusive por muitos taipeiros pretos, né, como já foi aqui mencionado. E quando você constrói uma obra de taipa, você como para quem ainda não sabe o que é a taipa, é você fazer formas de madeira e socar terra e outros materiais ali dentro e construir, ir construindo as paredes, as partes de uma edificação. De maneira que você só consegue fazer figuras geométricas com a taipa, você não consegue fazer ornamentações. Não é? E a pedra, além de ser um material duradouro, é um material que se presta a esse tipo de trabalho, que valoriza sobretudo as fachadas dos edifícios. E quem tinha dinheiro naquela São Paulo do século XVIII, que era uma São Paulo pobre, um vilarejo, que não fazia parte, não tinha nenhuma importância no cenário nacional, como passou a ter depois da chegada do café e da ferrovia. Né? A riqueza estava no Nordeste, onde tinha cana-de-açúcar, né? Antes o pau-brasil, a cana-de-açúcar. E na época do Tebas, o ciclo do ouro, né? Goiás, Minas Gerais, é para lá que estava a riqueza. São Paulo não tinha grana. Quem tinha dinheiro eram as ordens religiosas. Essas três ordens, sobretudo a Igreja Católica, né, e as três ordens que eu já mencionei, os franciscanos, os beneditinos e os carmelitas. Né, eles é que contratam Tebas para valorizar as fachadas dos seus templos religiosos. Dito isso, resta enumerar as obras do Tebas, que são três, cinco aqui na capital e uma na cidade de Itu. Aqui na capital nós temos a fachada da igreja do Mosteiro de São Bento, os beneditinos, a fachada da igreja do Seráfico Pai São Francisco, da Ordem Terceira do Seráfico Pai São Francisco, que fica ali ao lado da atual Faculdade de Direito, né, do Lago São Francisco, onde era o convento dos franciscanos, e a fachada da igreja da Ordem Terceira do Carmo, onde era o convento dos carmelitas, ali ao lado da Secretaria da Fazenda, na Avenida Rangel Pestana. A quarta obra é a Matriz da Sé, né, antiga Matriz da Sé, atual Catedral da Sé, e o Chafariz da Misericórdia, ali na esquina entre as ruas Direita, Quintino Bocaiúva e Álvares Penteado. Essas são as cinco obras de Tebas aqui em São Paulo, duas delas ainda presentes na paisagem, né, que são a fachada da igreja da Ordem Terceira do Seráfico Pai São Francisco e a fachada da igreja da Ordem Terceira do Carmo. Essas duas obras estão ainda na paisagem. As outras três só podem ser apreciadas por foto, né? Porque elas já não estão mais aí, foram demolidas, que são o Chafariz da Misericórdia, a fachada do Mosteiro de São Bento e a reforma da antiga Matriz da Sé. São três obras de Tebas que estão visíveis na paisagem. Como eu disse, além dessas duas da capital, o cruzeiro de pedra do Centro Histórico de Itu. É um cruzeiro de pedra de 9 metros de altura, que inclusive nesse momento está passando por um processo de restauro pelo Departamento do Patrimônio Histórico lá do município de Itu, que é uma espécie de obra única no mundo, né? Pelo material de que ela é feita e pelo formato da base desse cruzeiro. E o Chafariz da Misericórdia é a única obra do Tebas que não foi contratada pela igreja, né, por uma ordem religiosa, mas pela própria prefeitura da época. Mestre Abílio, querido, que prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu queria citar aqui um trechinho do seu livro sobre o Tebas, que você diz: os africanos transplantados para as Américas trouxeram muitos conhecimentos sobre o trabalho com pedras e metais. Eu acho, Abílio, que não é nenhum exagero a gente afirmar que o Brasil foi construído por africanos, né, escravizados. Não é nenhum um modo de falar. Literalmente, essas tecnologias, elas são trazidas, né, para as Américas também. Então, o que chama muito a atenção, assim, é esse apagamento, né, esse não reconhecimento, ou o reconhecimento tardio do Tebas 200 anos depois. Eu queria que você comentasse um pouco como que se dá esse levantamento sobre o trabalho dele, como que redescobrem, vamos dizer assim, o trabalho do Tebas. Fafi, gostei muito também de estar aqui, estou gostando dessa participação, dessa conversa aqui, dessa discussão acompanhada de bulimentos aqui. Bom, antes de mais nada, essa primeira parte da sua pergunta, o trecho que você leu do livro, me remete àquela outra dimensão que eu mencionei no início, que é a dimensão da alegoria. Essa palavra Tebas, que apelidou o Joaquim Pinto de Oliveira, é uma palavra de vários significados. Ela é nome de uma cidade da Grécia Antiga, né, aquela cidade mitológica que tem o famoso enigma da Esfinge, né, do Decifra-me ou Devoro-te, é, a palavra Tebas também nomeia uma cidade do Egito Antigo, né, porque os gregos colonizam o Egito e fundam lá uma cidade às margens do Nilo, em que repetem, né, reproduzem o nome de Tebas para homenagear aquela cidade da Grécia Antiga. E nessa Tebas egípcia, além da Tebas grega ter a lenda da esfinge, é uma esfinge de pedra, né, na Tebas egípcia, que é uma cidade que está lá ainda hoje, existem diversas criptas no lugar chamado Vale dos Reis, criptas esculpidas em pedra para sepultar os faraós e os integrantes da nobreza e de famílias ricas, não é? Portanto, aí tem. As pesquisas sobre o Tebas, o percurso da recuperação do legado dele, é um longo percurso. Eu diria que o Tebas, ao contrário do que nós costumamos dizer, que ele foi esquecido pela história, na verdade ele sempre foi muito famoso, sempre teve muito prestígio. Ocorre que essas aparições sobre ele, essas menções sobre ele, estão esparsas no tempo. O que eu fiz no livro Tebas, o Negro Arquiteto na São Paulo Escravocrata, no meu artigo Tebas e o Tempo, foi justamente sistematizar essas referências sobre ele, que, como eu disse, começam lá em 1899, para a gente ter ideia de que o Tebas sempre foi um cara muito lembrado. E agora, mais do que nunca. Eita, que bulimento espetacular, hein, amores e amoras? Aqui hoje no nosso terreiro, hein? Daqui a pouco a gente volta, ferinhas. Tebas, negro escravo, profissão alvenaria, construiu a velha Sé em troca pela carta de alforria. 30.000 cruzados que lhe deu Padre Justino tornou teu sonho realidade. Daí surgiu a velha Sé, que hoje é o marco zero da cidade. Exalto no cantar de minha gente a tua lenda, seu passado, seu presente. Tebas, negro escravo, profissão alvenaria, construiu a velha Sé em troca pela carta de alforria. 30.000 cruzados que lhe deu Padre Justino tornou seu sonho realidade. Aí surgiu a velha Sé, que hoje é o marco zero da cidade. Exalto no cantar de minha gente a tua lenda, seu passado, seu presente. Praça que nasceu do ideal, e braço escravo é praça do povo. Velho relógio, encontro dos namorados, me lembra ainda do bondinho de Tostão. Engraxate batendo a lata de graxa e camelô fazendo pregão. O tira-teima dos sandistas do passado, que chega a barra funda e dava pés. O jogo da tereréca era formado, o ruim caía e o bom ficava de pé. O meu São Paulo, ele era moda, vamos dar Sé que hoje tem samba de roda. O meu São Paulo, ele era moda, vamos dar Sé que hoje tem samba de roda. O meu São Paulo, ele era moda, vamos dar Sé que hoje tem samba de roda. O meu São Paulo, ele era moda, vamos dar Sé que hoje tem samba de roda. O meu São Paulo, ele era moda, vamos dar Sé que hoje tem samba de roda. O meu São ouvimos a composição de Geraldo Filme, Tebas, o Escravo, que está no álbum Plínio Marcos, em Prosa e Samba, de 1974. Geraldo Filme deixou na música que fez um registro notável do samba paulistano, bastante influenciado por um tipo de marcação do bumbo característico das áreas rurais no interior de São Paulo. Nascido em São João da Boa Vista, nos anos 40, menino ainda, morando na Barra Funda, teve oportunidade de ver, nas caminhadas pela capital paulista, rodas de samba no extinto Largo da Banana, formadas por negros ensacadores e carregadores dos armazéns de café abastecidos por trens da São Paulo Railway, da São Paulo da Estrada de Ferro. Amores, amoras, não deixem de buscar e apreciar a obra desse grande homem, porque é demais! Oiê, eu sou Caroline, professora da Prefeitura de São Paulo. Acompanho e curto muito o programa Diáspora, Cor da Nossa Cultura, Encontros em Redes. Valeu! Como vocês estão? Torço para que estejam todos e todas e todes muito bem. Sim, a vacina saiu, mas a questão é, quando é que essa vacina vai chegar até a gente, não é mesmo, amores e amoras? Sendo assim, a gente continua ainda gravando o nosso Diáspora, a Cor da Nossa Cultura em Encontros e Redes, no modo remoto, evitando aglomeração, usando máscaras, lavando as mãos, usando álcool em gel. Tudo isso para que a gente permaneça vivos, vivas e víveis, porque esse é o nosso maior ato de resistência nesse momento e nesse território que a gente aprendeu a chamar de Brasil. É isso, amores. Diáspora. E vamos dar continuidade aqui, né, no nosso terreiro, já indo para as considerações finais. Ai, mas eu sei, querides, o tempo é isso, né? O espaço é para que a gente dê aqui, né, lance os bulimentos necessários para que você crie, né, a curiosidade e continue buscando, né, criando a sua forma de conhecer e de estar no mundo, né? Enfim, criando seus conhecimentos. E, né, estamos aqui com o nosso maravilhoso convidado, Abílio Ferreira, né, que está aqui falando de um personagem, né, de uma pessoa espetacular da nossa história, né, dessa história que não nos é contada, que é o Tebas. E a gente finalizou o bloco, né, com a Abílio explicando, né, do porquê Tebas, né, do porquê desse nome. Enfim, maravilhoso. E aí, querido Abílio, eu gostaria que a gente, já indo para as considerações finais, você nos desse referências, né? Da onde mais a gente pode encontrar, né, saber um pouco mais sobre essas histórias, né, que não são contadas, né, sobre o próprio Tebas. Enfim, eu gostaria que a gente pudesse, né, caminhar por aí para que a gente pudesse, né, cada vez mais buscar essas referências e, enfim, ir criando aqui, né, os nossos campos de conhecimentos. Falta ainda complementar, Joyce e ouvintes, essa dimensão da alegoria. Além de nomear essas duas cidades que eu falei, tem uma outra coisa muito, muito interessante que responde a essa última parte da sua pergunta, quando você fez referência ao fato de eu estar dizendo do porquê Tebas. Ele constrói, então, o Chafariz da Misericórdia, todo em pedra, ali na região, no coração do Triângulo Histórico, na ainda hoje muito movimentada Rua Direita, um chafariz que era... Os chafarizes eram a forma de abastecimento de água da cidade. E quem ia apanhar água para abastecer as casas eram as pessoas que viviam na rua, que frequentavam o espaço público, ou seja, africanos escravizados e indígenas. Mesmo depois da morte do Tebas, em 1811, início do século XIX, ao longo de todo esse século, até a desmontagem do chafariz, quando começou o processo de água encanada, lá na década de 80 do século XIX, o chafariz ficou conhecido como o chafariz do Tebas. E se a gente... Quando a gente leva em conta que a palavra Tebas é uma palavra do idioma quimbundo, que significa aquela pessoa que tem excelência naquilo que faz aquilo que se propõe a fazer com acerto, com perfeição, e se a gente sabe que o quimbundo é a língua falada pelos Bantu, que é a maioria dos africanos transplantados para o Brasil, a gente vai ver que Tebas foi apelidado pelo povo que frequentava a rua, sobretudo o Chafariz da Misericórdia. a música que foi executada aqui, do geral do filme, o samba, chama-se Tebas o Escravo. E veja que coisa curiosa. Essa música é de 1974, né? Foi o samba enredo da Escola de Samba Paulistano da Glória, no carnaval de 1974. Décadas antes, 1939, um historiador chamado Nuto Santana publicou um romance com esse título, Tebas, o Escravo. Né? Portanto, o título do samba foi extraído do romance. E esse romance divulgou a lenda, e aí vem a terceira dimensão da palavra Tebas, que eu mencionei no início. Esse romance foi responsável por difundir essa lenda. No YouTube, nós temos disponível para ser acessado um depoimento do Geraldo Filme. Você digita lá, Geraldo Filme, Tebas, programa ensaio, no YouTube, você vai ter oportunidade de assistir essa participação do Geraldo Filme nesse programa, de 1992, em que ele comenta o processo de criação do samba. Curiosamente, ele não menciona o romance do Nuto Santana, mas reproduz e acrescenta enriquece com alguns detalhes da criação dele, essa lenda sobre o Tebas, de que ele teria sido o construtor da torre da Catedral da Sé, em troca da alforria, e de ser o primeiro a se casar ali naquela igreja. Enfim, a única referência que nós temos até hoje que sistematiza todas essas informações fragmentadas que foram sendo publicadas sobre Tebas ao longo do tempo, nos últimos dois séculos, né, 19 e 20, estão sistematizadas nesse livro que tem esses cinco artigos, né, além do meu, também do Ramati Jacino, do Maurílio Chiaretti, do Carlos Gutierrez Cerqueira e da Emma Young. De resto, faltam pesquisas. Né? O Tebas tem ainda muitas perguntas sem respostas sobre ele, e o que nós queremos muito é que pesquisadores e pesquisadoras surjam para dar continuidade, aprofundar e detalhar esses conhecimentos ainda tão embrionários sobre Joaquim Pinto de Oliveira Tebas e as três, pelo menos, dimensões da palavra Tebas e, quem sabe, outras tantas. O Carlos Cerqueira, que eu mencionei agora, um dos autores do livro, disse numa palestra recente para um pessoal da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, uma palestra sobre Tebas, entre outros temas, que ele equivocadamente, porque o Carlos Cerqueira é um historiador do IPHAN, né, durante 30 anos, se aposentou pelo IPHAN recentemente, e ele é responsável ele encontrou os documentos, as referências no livro de receita e despesa dos carmelitas e também do convento de Itu. Então, ele obteve evidências documentais do trabalho do Tebas aqui em São Paulo, na Igreja do Carmo, e também entre os franciscanos de Itu. E ele, nessa palestra, disse o seguinte, que equivocadamente sempre achou que o Bento de Oliveira Lima, proprietário do Tebas, é que tinha ensinado o ofício para ele. E que ele tinha deixado de considerar a possibilidade do Tebas ter ensinado o ofício para o Bento de Oliveira Lima. E isso não é nenhum absurdo pensar isso, se nós levarmos em consideração o que já foi dito aqui pela Fafi. Os africanos transplantados para o Brasil trouxeram muitos conhecimentos, cada grupo com a sua especialidade, inclusive a especialidade do trabalho em pedra. Esse conhecimento do Tebas pode ter sido muito bem um conhecimento ancestral trazido para cá e que foi decisivo na inovação estilística da arquitetura paulistana do século XVIII. Abraço a todas e todos. Muito bacana, amei saber, conhecer um pouquinho mais sobre a história do Tebas. Joaquim Pinto de Oliveira. Inclusive, dando uma zapiada aqui na internet, achei uma informação de que foi construída uma estátua em homenagem a ele, né? No momento em que nós temos homenagens a bandeirantes, colonizadores, escravocratas, a gente ter uma estátua aí de Tebas é um avanço, né? Muito obrigada novamente. Obrigada aos ouvintes também. Falou, valeu. Bem lembrado, Tati. Eu ia justamente comentar dessa estátua que recentemente foi colocada na Praça Clóvis Bevilacqua, aqui no centro de São Paulo. Quem quiser conhecer mais sobre os artistas que criaram essa obra, procura lá no Instagram, tá? É o Lumumba, _ afroindígena, e francinemoura.art, A-R-T. Vocês encontram um pouquinho mais sobre eles no Instagram. E Abílio, querido, sem palavras para agradecer hoje essa participação incrível sua aqui. É sempre muito bom te ouvir. Obrigada por compartilhar conosco teus conhecimentos. E espero vê-lo em breve, que a gente possa se ver também aí presencialmente, né? Para dar um abraço. Muito obrigada. Obrigada para quem ficou com a gente aqui escutando. E é isso, gente. Até mais. Até a próxima Roda de Bulimentos. Sim, estamos todos esperando, né, ansiosamente por este momento de podermos nos aglomerar novamente, né? Mas com paciência a gente chega lá. Por enquanto vamos vivendo experiências como essa aqui, né, do Diáspora, nessas discussões de bulimentos, e vamos seguindo. Acho que algo desse processo aqui vai ficar, que é essa possibilidade de continuarmos realizando trabalhos coletivos, mesmo que não estejamos presentes, né? Agradeço muito o convite e tenham todas e todos uma boa semana. Eita, que dose de garrafada, hein, querides? Gratidão profunda, mestre Abílio Ferreira, pela sua troca, pelo seu tempo, por compartilhar com a gente tanto conhecimento. E é isso, amores e amoras. Até daqui a pouco. Até já. Tebas, negro escravo, profissão alvenaria, construiu a velha fé, em troca pela carta de alforria. 30 mil cruzados que lhe deu Padre Justino, tornou teu sonho realidade. Daí surgiu a velha fé, que hoje é o marco zero da cidade. Exalto no cantar de minha gente a tua lenda, seu passado, seu presente. Você ouviu Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.